Leite Chimé. Quero saudar a todos os nossos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Dizer da nossa alegria de voltar a falar por esta emissora tão abençoada, uma porção da palavra de Deus. O Salmo 46, o versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Diante de um mundo tão conturbado, nada mais seguro que andarmos na presença do Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. As grandes personalidades do mundo necessitam de um forte esquema de segurança. Entretanto, a Igreja do Senhor vive confiadamente na certeza de que a oração feita por Jesus ao Pai, a favor dos seus, tem validade até o dia em que saímos deste mundo para o céu. Quando Jesus, a oração sacerdotal, dizia: Não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Existe, meus amados, um reino organizado por Satanás, formado por principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade, que conspiram contra a Igreja. Toda essa manifestação atua através das doenças, flagelos e opressões, lançando-se sobre a Igreja do Senhor a fim de oprimir o povo de Deus. Mas a Igreja está guardada no sangue de Jesus e será vitoriosa, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos lutando pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Para combatermos as hostes infernais, o Senhor colocou à nossa disposição armas espirituais. Com elas seremos mais que vencedores nessa batalha espiritual. Dessa forma, o Senhor guarda o nosso ser, espírito, alma e corpo, de todos os ataques que podem trazer desânimo, incredulidade, dúvidas e inquietações à Igreja. Nosso adversário não é mortal ou carnal, mas sim um ser espiritual que usa todos os meios para alcançar seus objetivos, pois sabe que tem pouco tempo na Terra. Ele tem preparado um exército para combater contra a Igreja, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Uma verdadeira hierarquia demoníaca para roubar, matar e destruir. Entretanto, a Bíblia diz que o Senhor Jesus já triunfou sobre eles. Ninguém resistiria a tão fortes ataques se não fosse a intervenção direta de Cristo, protegendo-nos debaixo da sua mão potente e poderosa. A vitória da Igreja é alcançada através da fidelidade divina, do seu poder, do seu amor e pelo seu Espírito. Dessa forma, protegidos, gozaremos sua paz e não temeremos mal algum. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Nós confiamos no Senhor nosso Deus, porque Ele é o verdadeiro refúgio dos santos. Olhemos para Jesus confiadamente, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe. Semente